Pessoa que chegasse tem vez que vai estar na feira. Calma, Carlão. A gente primeiro está participando da rede. Primeiro a gente está. Por causa da feira? Aqui, ó. Aqui o. Tem o Carlos, né? Peraí, Daniel Carlos. Você já terminou de falar, Carlão? Então, é assim, é mais uma mensagem mesmo e um chamado para os usuários. Aproveita o estatuto aqui, tudo que eles vão falando. Calma, Carlão. Não, então... É isso que ele está falando, ouve até o final. É exatamente isso que ele vai falar, ouve ele até o final. É, então, aí o que, que é? As dúvidas que vocês têm, que vocês, mesmo que você não esteja participando do primeiro estatuto, quando foi lido, vê se vocês agora, vocês pegam na cabeça e lembram, assim, você que não dá para pegar tudo, né? Mas você pega um pouco e já depois já coloca em prática e a economia solidária é a prática também. Fala, Elaine. Eu acho que o texto como um todo, né? Tá muito bom, né? Traduz o que é a rede, porém algumas linguagens são um pouco técnicas, né? Talvez traduzir para linguagem mais popular. E no final, quando se fala do que, como a rede se organiza, poderia ser um ponto para a gente discutir como seria a participação nas redinhas, porque poderia mudar esse tipo, se uma frase ficaria diferente, né? Eu vou fazer uma sugestão. Vamos tentar explicar até essa última frase. A gente explicar junto. Vou abrir o Word aqui e a gente reescreve. Explicando esses conceitos que você falou que estão muito complexos. É o André? Só complementar o que ela falou, que eu acho que a reunião da redinha ela tem que entrar na definição, né? Que a gente já está praticando. E aí uma outra coisa, na realidade, é uma pergunta, assim. A gente lá no ABC, na realidade, o que, que acontece? A gente tem uma série de discussões que a gente faz lá. E eu acho que a gente está num ritmo muito mais devagar aqui da rede. E aí a minha preocupação é se a gente lá vai ter que ficar também pilhando as coisas lá com os assuntos daqui, ou se a gente vai ter autonomia de lá exercer uma velocidade ou outra das coisas acontecerem. Ou até das discussões, porque pensando que a gente pode daqui levar um modelo de funcionamento, mas não aquele. A gente lá ainda está anterior a isso. Exatamente, garantir a autonomia das redinhas. É justamente isso. Se a gente, enquanto rede, vai dar suporte para isso. Que as redinhas elas possam ter o seu processo de discussão a partir de temáticas gerais, assim, mas não que a gente tenha que discutir as coisas que estão faltadas aqui, porque senão a gente fez a divisão em redinha porque a gente começou a perceber que aqui era uma pilha muito grande, a gente não conseguia discutir coisas que eram muito básicas lá. E se a gente vai dar um ponto de vista que as redinhas possam ser autonomias. Sim. E aí eu queria que se é isso mesmo, se dá para colocar isso daí na definição. Tá. Talvez na definição de redinha. Eu acho que na metodologia, André, a gente põe esse assunto porque a gente tem que deliberar qual é o campo de deliberação do estadual, vamos dizer assim, e das redinhas. Se é total autonomia, se é média, se... Entendeu? Aí eu acho que essa é a discussão central do funcionamento. Que essa, vamos dizer, junto com o fundo, foram as novidades do que a gente já vinha fazendo. Mas de qualquer forma vai incidir na... Essa última frase daqui vai ser o que a gente definir no segundo ponto. Tá? Então a gente não discute aqui essa última frase, que ela vai ser tradução do que a gente decidir no segundo ponto. Agora eu queria fazer uma sobre definição. Eu acho que tá bom isso aí. Só que ali a gente abreviou, né? Tá a rede estadual, mas é rede estadual de saúde mental e economia solidária porque tá no título. Eu vou fazer uma discussão e a propor aqui de definição. O que nós queremos mostrar para a sociedade? Que nós somos uma rede de saúde mental ou nós queremos mostrar para a sociedade que nós somos uma rede de criadores, de produtores, de artistas, de artesãos? Então essa é a primeira reflexão. Minha opinião, nós não somos mais nós surgimos assim, como rede de saúde mental. Olha a ordem dos fatores. Rede, saúde mental e economia solidária. Olha a ordem. Primeiro nós somos saúde mental. Depois nós somos economia solidária. Eu acho que hoje a rede, as discussões que ela tem, tanto que os dois questionamentos que foram feitos, dois não, três, quatro, era sobre mais economia solidária, que era as pessoas não estão entendendo o que é economia, sabe? Era um assunto, comercialização, os assuntos da rede estão cada vez mais assuntos de trabalho, de mercado, de capacitação, de formação. Nesse sentido, eu acho que o nome da rede não traduz mais o que a rede é. Rede de saúde mental e economia solidária. Outro elemento. Não, a rede hoje tem mais atores do que simplesmente os atores da saúde mental. Pergunta. Nós queremos atrair mais gente para a nossa metodologia ou não? Mais gente que eu falo é independente se é da saúde mental ou não. Mas mais gente que pratica solidariedade, mais gente que pratica autogestão. Então, para terminar, o que eu queria colocar eram duas coisas. Minha proposta para a gente discutir. Ali é a Rede Estadual de Saúde Mental e Economia Solidária. Minha proposta é que eu acho que hoje nós somos uma rede de economia solidária e saúde. Saúde no conceito de qualidade de vida, de mudança dos paradigmas sociais, de uma saúde, não de uma saúde que valoriza a doença ou o transtorno, mas de uma saúde que promove qualidade de vida. Mas eu inverteria. Eu acho que hoje nós somos mais uma rede de economia solidária e saúde, porque a gente discute saúde como qualidade de vida. E aí a gente não está falando para saúde mental, para deficiência, para quem... Não, nós estamos discutindo saúde para a sociedade em geral. E a gente acha que promove saúde através das práticas de solidariedade e autogestão. E os segundos é... Só um detalhe, vindo nessa ordem que o Léo está colocando, eu também concordo com as... Só deixa eu terminar isso já, se escreve, Ana, porque eu sei que você vai terminar. Só uma coisa, esse é um ponto. O segundo é, eu acho que a gente não é mais só um espaço de articulação. Eu acho que a rede se tornou um espaço de deliberação das coisas, de encaminhamento, porque a gente começou mais como uma junção de pessoas, de grupos. Eu acho que hoje a gente já toma, meu, toda reunião tem votação, a gente delibera sobre coisas, a gente delibera sobre posicionamentos políticos. Então hoje não é só articulação, é uma rede de articulação e deliberação de posicionamentos frente à saúde mental, frente à economia solidária. A gente já votou carta para mandar para a conferência. Então, essa seria a segunda contribuição minha na definição, que é uma rede estadual de economia solidária e saúde, e é um espaço de articulação, decisão, deliberação, encaminhamento. Ah, lógico, não vamos pôr tudo isso, mas é nesse sentido. Por quê? Na segunda etapa, a gente vai definir o que, que a gente delibera aqui, o que delibera na redinha. Mas eu acho que só espaço de articulação não contempla o ritmo que a rede tem tomado de deliberar, de afirmar posições. A gente deu passos e eu acho que esses passos não estão representados. Então seriam essas duas coisas que eu teria como contribuição para a discussão de identidade e definição do que é a rede. É, posso falar? Eu acho que as duas coisas que o Léo coloca, e diversas vezes ele falou, promove. Eu acho que a gente tem que lembrar, quando a gente fala saúde nesse sentido, da nossa prática, a gente está falando de promoção de saúde. Independente se nesse momento eu tenho ou não uma doença, se eu venho a ter ou se eu já tive, seja ela mental, física ou não, ou social, enfim. Né? Nós podemos estar numa situação de crise temporária. E essa situação, às vezes, é muito mais social do que de saúde. Enfim. Então, eu concordo com ele que, na verdade, eu não tiraria a saúde, porque, na verdade, a gente promove saúde. E com relação... Não, eu não tiraria. Eu estou fazendo uma defesa assim. Acho que essa colocação que o Léo fez, acho que fica legal, fica economia solidária e saúde. E acho que, além de promover saúde, a gente promove novas, ou a gente aplica novas tecnologias. Peraí, Carol. Se inscreve, Carol. Calma, acho que a gente também está promovendo ou aplicando novas tecnologias, né? A gente cria soluções. Então, na verdade, a gente não articula só mesmo. A gente pratica e a gente intervém. Dizer que a gente só articula é muito pouco. Até porque formação a gente já faz há muito tempo e a formação já está além da articulação. Enfim, eu acho que talvez a gente tenha que modificar um pouco o texto. Mas a questão da concepção do nome me incomoda também, que a gente fique o tempo inteiro só com a questão da saúde mental. Ó, se você, nós, trabalhadores de saúde mental, ficar só no CAPS ou pegar um hospital só recebendo, que vier, tá bom. Não dá muito certo não, porque você vai ficar esperando a morte chegar lá na cama, no sofá, assistir a televisão. É só esperando. Agora, olha só uma coisa, todo mundo tem uma capacidade de ficar lúcido de vez em quando, que a pessoa até, nossa, você falou certo. Você falou dessa maneira. Eu tenho certeza que se a gente trabalhar pelo menos um pouco, já melhora trazendo mais saúde. É isso. Verdade. Pode. Fala. Tirar a saúde? Tá. Carlos, por quê? Gostaria assim, se as pessoas que colocassem sim suas opiniões, que é isso que a gente vai discutir, como que se define essa questão de número, mas o porquê. Então, Carlos, por que você tiraria o nome saúde do texto aqui? Da identidade. Explica pra gente, Carlão. Ô, Carlão. Carlão, ele escutou? Não. Ele tá pensando. Ah, ele tá pensando. Quando ele pensa com o outro, podemos ouvir o outro, você pensa, Carlão. Espera um pouquinho que tem outro escrito aqui. Podemos ouvir outra pessoa enquanto você pensa?